e não me deixa desistir. Quando eu penso que Deus não está junto a mim, Ele me estende a sua mão e me ajuda a prosseguir. A prosseguir. Oh, oh. Talvez você se imagine no caminho da cruz. Pegadas deixam marca de sangue, assim como foi com Jesus. Ele sofreu assim como eu, assim como você, por amor. Ele bateu de frente, não desistiu, enfrentou a dor. Amor, amor de Deus. Amor, amor do Pai. Amor que liberta, que livra das trevas e traz a paz. Mas, meu coração, Deus te pede conforto, renovo. Como um filho pródigo, eu tô de novo. Ovelha em meio ao lobo, testemunho no meio do povo. O choro dura uma noite, de manhã Deus traz renovo. Tua filha vai voltar, o teu filho vai voltar, teu marido vai voltar, tua mulher vai voltar. O tempo ruim vai passar, Deus vai te perdoar, eles vão te perdoar, e você vai perdoar. Tua cura vai chegar, Jesus Cristo vai voltar. Quando eu penso que Deus não está junto a mim, Ele me dá o seu amor e não me deixa desistir. Quando eu penso que Deus não está junto a mim, Ele me estende a sua mão e me ajuda a prosseguir. A prosseguir.